a fechar o oito. Mas quaisquer que fossem as atitudes dos primos e da sociedade local, os padres da reitoria redemptorista ouviram inúmeras histórias de fantasmas e de misteriosas ocorrências em First Street. O padre Lafferty ia regularmente a First Street e corria o boato de que se recusava a permitir ser afastado de lá. A sua irmã disse a um dos nossos investigadores: "O meu irmão sabia muitas coisas que se passavam, mas nunca as comentava. Perguntei-lhe como estava a anta e ele recusou-se a responder, mas sei que havia. Entrava naquela casa. Quando Anta morreu, veio cá um domingo e pôs a cabeça sobre os braços à mesa da casa de jantar e chorou. Foi a única vez que vi o meu irmão, o padre Thomas Lafferty, ir-se abaixo e chorar." Durante este período, a família preocupou-se com Anta. A versão oficial era de que Anta era louca e que Carlota estava sempre a levá-la a psiquiatras, mas que isso de nada adiantou. A criança tinha ficado irremediavelmente traumatizada com o assassínio da mãe. Vivia num mundo de fantasia, de fantasmas e de companheiros invisíveis. Não podia ser deixada sozinha. Não podia fazer visitas fora de casa. Os mexericos do meio judicial indicam que os primos visitavam Cortland Mayfair com frequência para lhe pedir para ver o que se passava com Anta. Mas Cortland já não era bem recebido em First Street. Os vizinhos contam terem-no visto ser mandado embora várias vezes. "Costumava lá ir todas as noites de Natal", disse um dos vizinhos muito mais tarde. "Parava o carro junto ao portão grande e o motorista saía para lhe abrir a porta e depois tirava todos os presentes do porta-bagagens. Eram muitos, muitos presentes. Depois Carlota aparecia e ia apertar-lhe a mão nas escadas. Nunca entrava lá em casa. A talamasca nunca descobriu qualquer registro dos médicos que observaram Anta. É de duvidar que Anta fosse alguma vez levada para fora de casa, a não ser para ir à missa ao domingo. Os vizinhos relatam que a viam frequentemente no jardim de First Street. Lia livros sob o grande carvalho na parte de trás da propriedade. Ficava sentada horas a fio no varandim lateral, com os cotovelos assentes sobre os joelhos. Uma criada que trabalhava do outro lado da rua relatou vê-la a falar constantemente com aquele homem. Sabe, aquele homem de cabelo castanho que vai lá sempre vê-la. Deve ser um dos primos. E olhe que se veste muito bem." Quando Anta tinha 15 anos, saía por vezes pelo portão, sozinha. Um carteiro referiu vê-la com frequência. Uma rapariga magra, com uma expressão sonhadora, a passear sozinha e por vezes com um jovem bem parecido no meio das árvores. O jovem bem parecido tinha cabelo e olhos castanhos e usava sempre fato completo e gravata. "Gostavam de me pregar sustos", disse um leiteiro local. "Uma vez ia eu a sair do portão da casa do Dr. Milton, em Second Street, a assobiar baixinho. E ali estavam eles, mesmo à minha frente, debaixo da magnólia, nas sombras. E ela estava muito quieta, e ele estava ao lado dela. Quase fui contra eles. Acho que estavam a murmurar um com o outro. E talvez eu a tenha assustado tanto quanto ela me assustou a mim." Não existem nos nossos arquivos quaisquer fotografias deste período, mas todas estas e outras testemunhas descrevem Anta como sendo bonita. "Tinha um ar distante", disse uma mulher que a costumava ver na capela. "Não era vibrante como a Stella. Parecia sempre envolta nos seus sonhos. E para lhe dizer a verdade, sentia pena dela por viver completamente sozinha naquela casa com aquelas mulheres. Não me cita em relação a isto, mas aquela Carlota é uma pessoa má. É mesmo. A minha criada e a minha cozinheira sabiam tudo a seu respeito. Diziam que costumava agarrar a rapariga pelo braço e cravar-lhe as unhas na carne." Irving Dandridge comunicou que os antigos amigos de Stella tentaram visitar ocasionalmente a rapariga, mas que eram mandados embora. Aquela Nancy e a criada de cor, a tia Easter, não deixam ninguém entrar, escreveu Dandridge ao investigador em Londres. E diz-se que a anta é uma verdadeira prisioneira naquela casa. À exceção destes breves relatos, não sabemos virtualmente nada sobre a anta entre 1930 e 1938. E também não parece que alguém na família soubesse. Mas podemos concluir com segurança que todas as referências a este homem de cabelo castanho se aplicam a Lasher. E se for este o caso, sabemos que Lasher foi visto mais vezes durante este período que durante todas as décadas anteriores. Com efeito, as vezes que Lasher foi visto são tão numerosas que os nossos investigadores adquiriram o hábito de apenas tomar apontamentos tais como: criada que trabalha na Third Street diz que viu anta e o homem a passearem juntos. Ou mulher na First e Britânia viu anta debaixo do carvalho a falar com o homem. A casa de First Street tinha agora um aspecto sinistramente misterioso. Mesmo para os descendentes de Rémy Mayfair e dos irmãos e irmãs de Suzette, que tinham em tempos sido íntimos da casa. Depois, em abril de 1938, os vizinhos testemunharam uma violenta discussão de família em First Street. Foram partidas janelas. As pessoas ouviram gritos e, por fim, viram uma jovem, com um ar desesperado, levando apenas uma carteira ao ombro, correr pelo portão em direção a St. Charles Avenue. Era sem dúvida a anta. Até os vizinhos sabiam quem era e observaram por detrás das suas cortinas de renda um carro da polícia chegar, momentos depois, e Carlota ir ao passeio, conferenciar com dois agentes que arrancaram de imediato com a sirene a tocar, aparentemente para apanhar a fugitiva. Nessa noite, Mayfairs, que viviam em Nova York, receberam telefonemas de Carlota, informando-os de que anta tinha fugido de casa e se dirigia para Manhattan. Pediu-lhes que ajudassem a procurá-la. Foram estes primos de Nova York que disseram à família de Nova Orleans. Primos telefonaram a primos. Passados alguns dias, Irving Dandridge escreveu para Londres que a pobre pequena anta tinha procurado a liberdade. Tinha fugido para a cidade de Nova York. Mas até onde é que conseguiria ir? Mas acontece que anta conseguiu ir bastante longe. Durante meses, ninguém soube do paradeiro de anta Mayfair. A polícia, investigadores privados e membros da família não conseguiram encontrar qualquer pista quanto ao paradeiro de anta. Durante este período, Carlota fez por 3 vezes a viagem de comboio para Nova York e ofereceu uma recompensa substancial a quem quer do Departamento de Polícia de Nova York que ajudasse na busca. Visitou Amanda Grady Mayfair, que tinha recentemente deixado o marido Cortland, e chegou mesmo à minha sala. Como Amanda disse anos mais tarde ao nosso investigador de sociedade secreto, foi simplesmente terrível. Ela pediu-me para ir almoçar com ela ao Waldorf. Bem, é claro que eu não queria ir. Era quase o mesmo que ir para dentro de uma jaula no jardim zoológico, almoçar com um leão. Mas eu sabia que ela estava perturbada por causa de anta e creio que tive vontade de lhe dizer umas tantas coisas. Queria dizer-lhe que tinha sido ela a culpada de anta se ter ido embora, que nunca devia ter afastado a pobre rapariga dos tios e tias e primos que gostavam dela. Mas assim que me sentei à mesa, ela começou a ameaçar-me. Deixe que lhe diga, Amanda. Se estiver a dar guarida a anta, eu posso metê-la num sarilho em que nem acreditará. Tive vontade de lhe tirar a minha bebida à cara. Fiquei furiosa e disse: Carlota Mayfair, nunca mais me dirija a palavra. Nunca mais me telefone ou me escreva ou vá à minha casa. Fiquei farta de si em Nova Orleans. Fiquei farta do que a sua família fez a Pierce e a Cortland. Nunca mais volte a chegar-se perto de mim. Digo-lhe que me saía fumo das orelhas quando deixei o Waldorf. Mas sabe, essa é a habitual técnica de Carlota. Assim que vê uma pessoa, faz uma acusação. Há anos que faz isso. Dessa forma, ninguém tem oportunidade de lhe fazer qualquer acusação a ela. No inverno de 1939, os nossos investigadores localizaram Anta de uma forma muito simples. Elaine Barrett, a nossa estudiosa de bruxas, sugeriu, numa reunião de rotina com Evan Neville, que Anta devia ter financiado a sua fuga com as famosas joias e moedas de ouro dos Mayfairs. Por que não tentar as lojas em Nova York, onde tais coisas podiam ser prontamente vendidas? Anta foi localizada daí a um mês. Com efeito, vendia regularmente raras e curiosas moedas de ouro para se sustentar desde a sua chegada em 1939. Todos os negociantes de moedas a conheciam. A bela jovem, de modos educados e sorriso alegre, que levava sempre a mercadoria mais rara, proveniente de uma coleção da família da Virgínia, dizia ela. A princípio pensei que fossem roubadas, disse um dos negociantes. Isto é, eram três das mais belas moedas francesas que eu alguma vez vira. Dei-lhe uma fração do que valiam e fiquei à espera. Mas absolutamente nada aconteceu. Quando as vendi, guardei-lhe uma percentagem. E quando ela me trouxe umas maravilhosas moedas romanas, paguei-lhe o que valiam. Agora é uma cliente regular. Prefiro fazer negócio com ela do que com algumas das outras pessoas que aqui entram, isso garanto-lhe eu. Foi fácil seguir Anta de uma das lojas até um grande apartamento em Christopher Street, em Greenwich Village, onde vivia com Sean Lacey, um jovem e bonito pintor americano ou irlandês, que mostrava considerável talento e já fizera uma exposição de algumas das suas obras, que tinham sido alvo de críticas favoráveis. Toda a gente do edifício e do quarteirão conhecia o jovem casal. Os nossos investigadores recolheram uma quantidade enorme de informações, quase de um dia para o outro. Anta era o único sustento de Sean Lacey, diziam os amigos abertamente. Comprava-lhe tudo o que ele queria e ele tratava-a como uma rainha. Chama-lhe a sua beldade solista e faz tudo por ela. Mas por que é que não havia de fazer? O apartamento é magnífico, cheio de estantes até ao teto e grandes e velhas cadeiras bem estofadas. Sean nunca pintou tão bem. Fez três retratos dela, todos eles muito interessantes. E ouve-se constantemente a máquina de escrever de Anta. Ouvi dizer que já vendeu um conto a uma revista literária qualquer em Ohio. Deram uma festa para comemorar. Ela ficou felicíssima. É um pouco a atirar para o ingênuo, mas é boa rapariga. Seria boa escritora se escrevesse sobre o que sabe, disse uma jovem mulher num bar, que afirmava ter sido amante de Sean. Mas escreve aquelas fantasias mórbidas sobre uma casa cor de violeta em Nova Orleans e um fantasma que lá vive. Tudo num tom muito intenso e nada que tenha grande saída. Devia deixar-se dessas tretas e escrever sobre as suas experiências aqui em Nova York. Os vizinhos gostavam de jovem casal. Ela não sabe cozinhar, nem fazer nada de prático, contou uma pintora que vivia por cima deles. Mas para que é que havia de saber? É ela que paga as contas todas. Um dia perguntei ao Sean onde é que ela ia buscar tanto dinheiro. Ele respondeu que ela tinha uma bolsa sem fundo. Bastava lá meter a mão. E riu-se. Finalmente, no inverno de 1940, Elaine Barrett, escrevendo de Londres, incitou um dos nossos investigadores privados, mais responsáveis em Nova York, a tentar entrevistar a Anta. Elaine queria desesperadamente ir ela própria a Nova York, mas isso estava fora de questão. Assim, falou diretamente ao telefone com Alan Carver, um investigador delicado e sofisticado que trabalhava para nós há muitos anos. Carver era um homem de 50 anos que vestia bem e tinha boas maneiras. Não teve qualquer dificuldade em estabelecer contacto. Na realidade, foi um prazer. Seguia até ao Metropolitan Museum of Art e aparecia junto dela, quando estava sentada em frente de um dos Rembrandts, a olhá-lo fixamente, absorta nos seus pensamentos. Ela é bonita, bastante bonita, mas muito boémia. Nesse dia estava vestida de lã, com o cabelo solto. Sentei-me ao lado dela, puxei de um exemplar dos contos de Hemingway e meti conversa sobre ele. Sim, já lera Hemingway e adorava-o. Também adorava Rembrandt? Sim, adorava. E Nova York em geral? Ah, adorava lá viver. Não queria viver em mais lado nenhum. Para ela, a cidade de Nova York era uma pessoa. Nunca fora tão feliz como agora. Não havia qualquer hipótese de a levar dali comigo. Ela era demasiado reservada, demasiado formal. Portanto, aproveitei o tempo o mais rapidamente que pude. Pula a falar de si própria, da sua vida, do seu marido e do que escrevia. Assim, queria ser escritora. E Shan também queria que ela fosse. Shan só seria feliz se ela também tivesse êxito. Sabe, a única coisa que eu posso ser é escritora, disse ela. Não estou preparada para absolutamente mais nada. Quando se viveu o tipo de vida que eu vivi, não se serve para nada. Só a escrita nos pode salvar. Na realidade, foi uma conversa muito comovente. A forma como ela falou disso parecia absolutamente indefesa e verdadeira. Creio que se fosse 3 anos mais novo, me teria apaixonado por ela. Mas que tipo de vida é que teve? Insisti. Não consigo identificar o seu sotaque, mas sei que não é de Nova York. Do Sul, disse ela. É outro mundo. E imediatamente entristeceu, ficando mesmo agitada. Quero esquecer tudo isso, disse ela. Não é minha intenção ser mal educada, mas estabeleci uma regra para mim própria. Escreverei sobre o passado, mas não falarei sobre ele. Transformá-lo-ei em arte, se conseguir, mas não falarei dele. Transformá-lo-ei em arte, mas de contrário não me deterei nele. Não lhe darei vida aqui, fora da arte, se é que me entende. Achei isto bastante inteligente e interessante. Gostei dela. Não lhe posso dizer quanto gostei dela. E sabe? No meu ramo de atividade, uma pessoa habitua-se apenas a utilizar as pessoas. Bom, então, fale-me sobre o que escreve. Implorei-lhe. Fale-me de uma das suas histórias, por exemplo. Isto é, partindo do princípio de que escreve histórias. Ou fale-me dos seus poemas. Se forem boas, um dia lê-las-á, disse ela, sorrindo-me em despedida, indo-se embora. Creio que suspeitou de alguma coisa, francamente não sei. Olhou em volta de uma forma defensiva durante todo o tempo que estivemos a conversar. A certa altura, cheguei mesmo a perguntar-lhe se estava à espera de alguém. Ela respondeu-me que não, mas nunca se sabe. Reagiu como se alguém a estivesse a observar. E é claro que os meus colaboradores a estavam a observar. Digo-lhe que nessa altura me senti muito embaraçado com isso. Continuámos a receber inúmeros relatórios durante os meses em que Anta e Shan viveram felizes. Shan, um indivíduo alto e encorpado, com um cativante sentido de humor, fazia um espetáculo sozinho na Village, com bastante sucesso. Anta viu um curto poema seu, 7 versos. Publicado no The New Yorker. O casal ficou esfuziante de alegria. Só em abril de 1941 é que os mexericos mudaram. Bom, ela está grávida, disse a pintora do andar de cima. E sabe, ele não quer o bebé. E é claro que ela quer. E sabe Deus o que vai acontecer. Ele conhece um médico que pode resolver o problema. Mas ela nem quer ouvir falar nisso. Detesto vê-la a passar por isto. É demasiado frágil. Ouço-a a chorar à noite. A 1 de julho, Sean morreu num acidente de viação em que esteve envolvido apenas o seu carro. Avaria mecânica. Ao regressar de visitar a sua mãe doente, num estado a norte de Nova York, Anta, que ficou histérica, teve de ser hospitalizada em Bellevue. Não sabíamos o que lhe fazer, disse a pintora do andar de cima. Gritou durante 8 horas sem parar. Não a conseguimos acalmar. Por fim, telefonámos para o Bellevue. Nunca saberei se tomei a decisão certa. Os registros de Bellevue indicam que, assim que Anta deu entrada, parou de gritar. E, além disso, de fazer qualquer som ou movimento. Depois escreveu o nome Cortland Mayfair num papel e as palavras Nova Orleans, Maison Blanche Building. A empresa de Cortland foi contactada às 10h30 da manhã seguinte. Cortland telefonou imediatamente à mulher, Amanda Grady Mayfair, de quem estava separado e que vivia em Nova York, pedindo-lhe que fosse ao Bellevue ver Anta, até ele próprio conseguir lá chegar. A lenda familiar diz que isso foi o início de uma horrível luta entre Cortland e Carlota, esta insistindo que ele devia cuidar de Anta, por ela o ter chamado a ele. Segundo mexericos contemporâneos, Carlota e Cortland foram juntos de comboio para Nova York para irem buscar Anta e levá-la para casa. Em 1941, num almoço em que bebeu demasiado e se emocionou, Amanda Grady Mayfair despejou toda a história ao seu amigo e nosso informador, Alan Carver, que fez questão de perguntar pela sua antiga família solista e pelas suas andanças góticas. Amanda contou-lhe toda a história da pobre sobrinha em Bellevue. Foi simplesmente horrível. Anta não conseguia falar. Não conseguia. Tentou dizer-me qualquer coisa, mas apenas gaguejou. Estava tão frágil. A morte de Sean tinha-a destruído por completo. Só 24 horas depois é que escreveu num papel a morada do apartamento em Greenwich Village. Fui imediatamente lá com Holly Mayfair, sabe? Um dos netos de Remy. E trouxemos as coisas de Anta. Foi tão triste. É claro que todos os quadros de Sean pertenciam a Anta, sendo ela sua mulher, supunha eu. Mas depois os vizinhos entraram e disseram-nos que Anta nunca se tinha chegado a casar com Sean. A mãe e o irmão de Sean já lá tinham estado. Voltariam com uma camioneta para levar tudo. Parece que a mãe de Sean desprezava Anta, pois estava convencida de que Anta levara o filho para a vida de artista em Greenwich Village ou qualquer coisa assim. Levaram tudo. Eu disse ao Wally, bom, que fiquem com tudo, mas os retratos de Anta é que eles não levam. Levei-os juntamente com a roupa e as coisas dela e uma bolsa de veludo cheia de moedas de ouro. Ora, eu já tinha ouvido falar dessa bolsa. E se conheces Mayfair, não me diga que nunca ouviu. E o que ela escreveu? Sim, as suas obras. Fiz um embrulho com tudo o que era dela, as suas histórias e capítulos de um romance e uns poemas que ela tinha escrito. E sabe que mais tarde vim a descobrir que ela tinha tido um poema publicado no The New Yorker? No The New Yorker. Mas só soube quando o Pierce me contou. E ele foi à biblioteca procurá-lo. Era muito curto. Qualquer coisa sobre a neve a cair e o museu no parque. Não era aquilo a que eu chamaria um poema. Era mais um breve episódio da vida, por assim dizer. Mas foi publicado no The New Yorker. Essa é que é a questão. Foi tão triste tirar tudo do apartamento. Sabe? Desfazer uma vida. Quando voltei ao hospital, Carlota e Cortland já lá estavam. Estavam a discutir um com o outro no corredor. Mas para acreditar, era preciso ver uma discussão entre Carl e Cort. Toda ela em murmúrios e com pequenos gestos e lábios comprimidos, sabe? Era qualquer coisa de se ver. Mas ali estavam eles a falar um com o outro dessa maneira e eu percebi que estavam prontos a matarem-se. A rapariga está grávida, sabem? Disse eu. Os médicos não lhes disseram? Devia livrar-se da criança, disse Carlota. Pensei que Cortland ia morrer. Eu própria fiquei tão chocada que não soube o que dizer. Odeio positivamente a Carlota. Não me importo que todos saibam. Odeio-a. Odiei-a durante toda a minha vida. Tenho pesadelos só de pensar nela, sozinha com Anta. Disse ao Cortland, ali à frente dele. A rapariga precisa de ajuda. Mas Cortland tinha tentado obter o poder paternal relativo a Anta. Tinha-o tentado logo no início. E Carlota tinha ameaçado lutar contra ele, revelar todo o tipo de coisas sobre nós, disse ela. Ela é horrível. E Cortland tinha desistido. E creio que sabia que não conseguiria que Anta ficasse à sua responsabilidade. Olha, a Anta já é uma mulher, disse eu. Pergunta-lhe para onde quer ir. Se ela quiser ficar em Nova York, pode ficar comigo. Pode ficar com o Wally. Mas qual que é? Carlota foi falar com os médicos. Fez as habituais manobras. Conseguiu uma espécie de transferência oficial de Anta para um hospital psiquiátrico em Nova Orleans. Ignorou Cortland como se ele não estivesse presente. Telefonei a todos os primos em Nova Orleans. Telefonei a toda a gente daqui. Até telefonei à jovem Beatrice Mayfair, de Esplanade Avenue, a neta de Remy. Disse-lhes que a rapariga estava doente e que estava grávida e que precisava que cuidassem dela com carinho. Depois aconteceu uma coisa tristíssima. Quando levavam Anta para o comboio, ela fez um gesto para eu me aproximar e murmurou-me ao ouvido: Por favor, guarda as minhas coisas, tia Mandy. Se não o fizer, ela deita-as todas fora. E só de pensar que eu já tinha despachado todas as coisas dela para casa, telefonei ao meu filho Sheffield e contei-lhe. Disse: Chefe, faz o que puderes por ela quando ela aí chegares. Anta foi para a Louisiana de comboio com o tio e a tia e foi imediatamente internada no St. Anne's Asylum, onde ficou durante 6 semanas. Um grande número de primos Mayfair foi visitá-la. Os comentários dos membros da família indicavam que estava pálida e por vezes incoerente, mas que estava a recuperar bem. Em Nova York, Alan Carver, o nosso investigador, tratou de se fazer encontrado com Amanda, Grady e Mayfair. Como é que vai a sua sobrinha? Ah, que história mais horrível, disse Amanda Grady Mayfair. Nem imagina. Sabe que a tia dela disse aos médicos do hospital psiquiátrico que queria que eles lhe fizessem um aborto, que era congenitamente louca e que não devia ser permitido que tivesse a criança? Alguma vez ouviu uma coisa tão horrível? Quando meu marido me disse isso, eu disse-lhe que se ele não fizesse qualquer coisa, nunca lhe perdoaria. É claro que ele disse que ninguém iria fazer mal ao bebé. Os médicos não iam fazer uma coisa dessas, por Carlota ou por quem quer que fosse. Depois, quando telefonei a Beatrice Mayfair, de Esplanade Avenue, e lhe contei tudo, Cortland ficou furioso. Não ponhas toda a gente em pé de guerra, disse-me. Mas era exatamente isso que eu tencionava fazer. Disse à Bi: vai vê-la. Não deixes que ninguém te impeça.